Axé, pra quem é de axé. Axé, pra chegar bem vilão. Assim sim, independente da sua fé. Música é nossa religião. E aí, pessoal, começa agora o Gabi Estática Mais, eu sou o Diego, e hoje eu tô aqui... tô achando engraçado que eu engatei aqui no meu personagem, até mudei minha voz. E hoje eu tô aqui com a Laura, que é uma das pessoas que, em tese, vai aparecer um pouco mais agora pelo Gabi Estática, né, que tá dentro do pack de DLCs de convidados que a gente comprou, né, no Facebook. E aí, Laura, beleza? E aí, Laura, se apresentando. Pois é, a gente tá se vendendo, assim, Facebook é uma coisa que faz as pessoas se venderem. Pois é. Podcast não dá dinheiro, mas todo mundo se vende pra isso. É, já teve várias pessoas aqui no Gabi Estática mesmo, que... A gente já recebeu o currículo até lá no Gabi Estática, eu acho que uns três currículos a gente já recebeu. Pois é. Teve um que acho que foi totalmente por engano, que foi um cara que tinha uns conhecimentos, não lembro agora se era engenheiro, uma coisa nada a ver, eu acho que extraviou o e-mail dele, né? Mas eu também não duvido, porque não sei se você sabe, tem uma empresa que o site dela é gaveteiro.com.br, né? Uma papelaria aí meio grande, parece. Ah, aí, vez por outra, a gente recebe algumas coisas que eu acho que era pra ir pra lá, sabe? Ah, é possível. Vocês podem vender o e-mail do Gavi Estática pra lá? Não, eles já tentaram comprar. Já tentaram comprar o nosso domínio. É? Aí eu falei, cara, na verdade a gente queria comprar o de vocês, mas eu acho que a gente não tem uma proposta tão boa. Então deixa quieto, né? Vou ficar assim. Ah, quando vem um dia, se tivesse dinheiro, né? Vende domínio. É, não, é bom ter uma garantia, né? Espero que eles não escutem isso, porque eles vão saber que se a gente quiser vender, a gente tá na merda, então a gente vai aceitar qualquer coisa. Não, gente, é que eu acho que é só porque as pessoas acham que podcast dá dinheiro. Porque é coisa de internet. As pessoas agora estão com essa ideia que a internet dá dinheiro. É porque a internet só que é o futuro. Coisa de internet, né? Não dá dinheiro. A internet é o futuro. Dinheiro de verdade. Tanto que você já tá falando aqui antes em off, que você já tá... Você decidiu finalmente abandonar a TV de tubo, né? Não, na verdade eu tô sendo pressionada pela Globo, né? Que vai cortar o sinal analógico. Ah, tá. Eu acho que só não cortou ainda por causa de você, tô só esperando. É, tô esperando, eles disseram, me deram prazo até dia 31 de janeiro, na verdade. Olha só. Pra comprar uma televisão nova. Né? Que senão não vai servir pra nada a TV de tubo, exatamente pra nada, vai ser decorativo. Não, você pode vender pro pessoal, tem um nicho aí de pessoas que vão atrás de TV de tubo para jogar joguinhos antigos. Ah, verdade. De Super Nintendo, por aí. Você pode gourmetizar essa sua TV e falar que é uma TV gamer retrô. Gente, eu não tinha pensado nisso. Pois é. Vou botar ela numa caixa, comprar um videogame, daqui a alguns anos vendo ela. Tô te falando. Vou deixar passar um tempo. Pois é, mas hoje, Laura, a gente não tá aqui pra falar de jogos antigos. Sim. É, na verdade, foi porque enquanto eu tava falando com a galera lá pra conhecer um pouquinho melhor, depois eu vou lançar um Gabi Estática Mais aí com os áudios, né, da pessoa que eu andei falando. É, depois que a gente tinha conversado, eu vi lá no seu perfil do Facebook, né, dizendo que você era um bandista. Eu pensei, nossa, isso é interessante, né? Aí eu perguntei pra você eu lá sou no bandista. Pois é, foi o que eu perguntei. Ué, você é um bandista? Qual foi a resposta que você me deu? Eu sou batuqueira. O Facebook não tem a opção batuqueira, então a gente acaba botando um bandista. Ah, tá. O pessoal do batuque. O Facebook acha que vai ser preconceituoso. E como é que funciona isso? Como é que funciona? Elas são religiões que elas são próximas, mas ao mesmo tempo elas são um pouco diferentes. Elas tratam com coisas diferentes, né? Uhum. Na verdade, isso muda muito de estado pra estado, né? Ele não é igual em todos os estados, não é igual em todos os terreiros. Mas vamos dizer assim, mais curto e grossamente falando. A Umbanda, ela é uma religião que ela é mais para uma linha, vamos dizer assim, branca. Ela vai pela mesma linha dos orixás, que o Batuque vai, fala provavelmente os mesmos orixás, dependendo de cada região do país. Faz provavelmente os mesmos trabalhos também. Algumas casas fazem, outras não fazem. Tem muitas coisas que são muito parecidas. Uhum. Só que algumas questões mais profundas, religiosamente falando, são um pouco diferentes. Elas são uma descendência uma da outra, na verdade. É tipo as várias descendências católicas que tem. Tem várias igrejas católicas, como tem várias igrejas evangélicas, que vêm uma de dentro da outra e acabam se formando religiões novas. E a Umbanda seria tipo a original, entre aspas, assim? Não sei. É que assim, ó, existe muita mistura. Uhum. E dentro dessa mistura, a gente acabou se perdendo um pouco algumas coisas, né? Então, eu não sei te dizer assim, ai, qual é que vem a primeiro. Até onde eu escutei, que a gente aprende, porque as religiões de matriz africana, elas são muito orais. A gente aprende muito pela oralidade, a gente não tem essa coisa do livro, do estudo, a partir de um livro, a partir de alguma outra coisa. Uhum. Até onde eu sei, as religiões de matriz africana, elas estão mais próximas do candomblé, que é aqui no sul. não é candomblé, a gente chama de batuque. Que o candomblé no Rio Grande do Sul é outra coisa, ao contrário que é na Bahia, que é em Minas. E depois vem ouvindo as dissidências, que é a Umbanda, parte do espiritismo que também tá ligado aos orixás, essas coisas assim. Ah, então o batuque aí seria o equivalente ao candomblé da Bahia. Uhum. E o candomblé daí é outra coisa. Sim, só que assim, ó, o candomblé da Bahia, o tipo do ritual do candomblé da Bahia é diferente do ritual que a gente pratica aqui. Qual seriam as coisas mais gritantes, assim, de diferença, assim, se você fosse no terreiro desse diferente? Por exemplo... Ó, qualquer coisa, se eu falar alguma coisa meio nada a ver, eu não tenho base nenhuma, tá? Então você pode me corrigir aí. Ah, então, eu também, eu sou muito nova, gente, apesar de ser de família que fala disso. Uhum. Como eu disse, é muito oral, então a gente aprende de um jeito diferente cada terreiro. Tu vai no terreiro, pode ser, você vai te dizer uma coisa, tu pode ir em outra e vai te dizer outra coisa completamente diferente. Uhum. Isso é perfeitamente normal, assim. A gente vai pela média do conhecimento, na verdade. É, no fim, isso aqui vai ser mais a sua visão da religião, né? Porque pode ser, sim, que as pessoas falassem coisas totalmente diferentes. Tem várias, né, coisas que são comuns entre as religiões, assim, que tu vai ver, um bato quer dizer uma coisa, outro dizer uma coisa muito parecida. Mas tem coisas que são diferentes, isso a gente não pode negar nunca, assim. Mas voltando ao candomblé e o batuque aqui no sul. No terreiro de candomblé, tem duas opções, né? Ou é dentro de uma casa, um galpão, que tem um pau no meio, ou é na rua. Geralmente, candomblé acontece na rua, ele não acontece dentro de uma casa. O batuque, ele acontece dentro de uma casa, que é um salão, sem viga nenhuma no meio, só um salão aberto. A gente faz o ritual dentro do salão em circo, sempre em roda, e quando a gente vai fazer algum trabalho ou alguma oferenda pro santo, a gente faz dentro do quarto de santo, que fica dentro deste salão. No candomblé, as oferendas pro santo são colocadas no meio, junto com esse pau que fica no centro, e as coisas acontecem em torno daquele pau. Isso é uma coisa que, se tu entrar, tu vai ver que a diferença é gritante. Outra coisa é a ordem que as coisas acontecem. No candomblé tem toda uma questão que existe a entrada... Nas duas religiões existe uma ordem que as coisas acontecem, né? Só que, por exemplo, no batuque, a gente, quando recebe um orixá, a pessoa recebe aquele orixá e fica só com aquele orixá. No candomblé, geralmente, até onde eu conheço, a pessoa pode receber vários orixás. Então a pessoa recebeu um, daqui a pouco ela vai receber outro, daqui a pouco ela vai receber outro, daqui a pouco ela vai receber outro. No batuque isso não acontece. Se tu é filho de um orixá, tu vai receber só aquele orixá. É muito difícil tu receber outro. E o que seria isso de receber um orixá? Cara, assim, no meu terreiro da minha família, a gente não fala pra pessoa que ela recebe o orixá. Que é quando a pessoa se incorpora, vamos dizer assim. Uhum. É aquilo que a gente vê, assim, às vezes em um filme, alguma coisa desse tipo, isso. Uma coisa menos dramática. É, tipo isso, assim. É um pouco mais dramatizado, pra falar a verdade. Ah, é? Mas não tá muito longe. É bem próximo. Uhum. Mas não tá muito, assim, escandalosamente longe. As pessoas fazem menos fiasco do que fazem em filme, na verdade. Uhum. É muito mais rápido pra quem vê, né? A gente, quando a gente recebe, como no meu terreiro, a gente não fala se a pessoa recebeu ou não. Tu nunca sabe se tu foi num batuque que tu recebeu. Uhum. Pelo menos na minha casa, mas tem outras casas que a pessoa sabe. Porque quando a pessoa recebe, ela não fica consciente enquanto isso acontece? Não, é que assim, ó. Vou te explicar uma divisão que a minha mente santa me explicou. Tu tá ali no teu corpo. Quando tu tá em qualquer coisa na tua vida, tu tá 100% do teu corpo. Enquanto pessoa, você, Diego, tá sendo Diego ali o tempo inteiro. Com teu orixá nas suas costas, te cuidando, te protegendo, aquela coisa toda. Quando tu vai pro terreiro e tu começa a dançar pro teu orixá como uma forma de reverenciar ele, tu começa a pré-dividir o teu corpo em outras metades, outras gavetinhas. Ah. Aí, quando tu te ocupa, tu fica no segundo plano, como se fosse o segundo plano, tu não tá totalmente inconsciente, mas tu tá ali, tudo que tá acontecendo, entende? Tu não sabe que é aquele fulano, aquele beltrano, aquele ciclano. Provavelmente tu vai reconhecer pessoas, mas tu não sabe se tu falou com aquelas pessoas ou não, porque tu tá em stand-by, entende? Uhum. Quem tá te cuidando, quem tá contigo seria o teu orixá, que é o teu orixá de cabeça, no caso. Então ele fica com um, vamos dizer assim, um domínio temporário do teu corpo, até a hora que ele vai embora e tu retorna. Ah, tá. A sensação seria tipo como acontece, sei lá, quando a pessoa tá meio bêbada ou com sono e fica assim, esse negócio que você falou do stand-by, uhum, né? Seria tipo isso a sensação? É, tipo não isso. Tá muito atento, coisa do tipo, é, assim? Tipo, eu já recebi na Umbanda, eu nunca recebi no batuque, porque eu não sou, como a gente diz, dentro do batuque, pronta. Uhum. Você tem que fazer todo um ritual pra poder ser pronto pra receber. Quando eu recebi na Umbanda, eu tinha consciência que eu falei com as pessoas. Eu sempre tive consciência que eu falava com as pessoas. Quando que eu acho que eu recebi, pelo menos, né? Porque também nesse terreiro que eu ia, a gente não era de ficar falando pra pessoa que ela recebeu, que ela falou, que ela fez. Mas as outras pessoas sabem. As outras pessoas que estão perto de ti, sim. Como que elas sabem? Porque existe uma diferença. Ah. O que já me disseram? Que a voz muda, que a postura muda, teu gesto muda, tudo muda. É tu em forma, mas dá pra ver que tem outra pessoa ali, entende? Mas assim, o que foi a sensação pra mim? É como se tivesse um... É mais... Não sei se chega a ser uma coisa pro bêbado. Acho que é uma coisa mais pra sonolência, sabe? Uhum. Sabe quando você tá caindo de sono, mas você continua mexendo no celular ouvindo música? É a mesma coisa. Sim, sim. Pra mim foi a mesma coisa. Não, já com sono, já teve vezes que eu falei alguma coisa que assim que eu acabei a frase eu fiquei pensando, será que eu falei o quê mesmo, sabe? É bem parecido com isso, assim, pelo menos quando eu recebi na Umbanda pra mim foi assim. Uhum. Que foi quando eu fiquei na dúvida se tinha recebido ou não, mas eu perguntei, não podia falar, então até hoje eu não sei se foi isso mesmo. Mas é alguma coisa ética, alguma coisa assim, de não falarem ou tem alguma razão pra então, não falar ou apenas... O que eu aprendi tem muito a ver com ego, né? Porque às vezes as pessoas, tipo, em qualquer lugar, né? As pessoas são muito egocêntricas. Então a pessoa, quando a pessoa fica sabendo que ela recebe o orixá e tudo mais, pode chegar um momento, e já chega em algumas pessoas, que a pessoa sabe quando ela recebe, e aquela divisão de tu ficar em stand-by, o teu consciente ficar em stand-by, ela acaba não acontecendo da maneira correta, entende? Às vezes a pessoa acaba se envolvendo naquela questão, às vezes a pessoa acha que tá encarnada e se coloca como um santo, entende? Se coloca como orixá ou como santo, enfim. Então a gente prefere não falar pra pessoa não entrar nessa coisa do egocentrismo, entende? Ah, de ficar, tá. eu recebo, eu sou bom, aquela coisa toda. Achar que é mais do que um corpo apenas. Tipo isso, eu sou maravilhoso porque eu recebo meu orixá faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Então a gente evita falar mais por causa disso. Interessante, eu achei que era uma coisa mais ética mesmo, sei lá. É que tem a ver com ético, né? Se tu ficar nessa coisa do egocêntrico, ele pode ultrapassar os limites do teu ético, entende? Agora, até voltando um pouco aí nisso que você falou, Laura, você falou de santos e orixás, e quem são esses seres, assim? Quem são esses santos que vocês reverenciam e tal, botam as oferendas que você comentou lá no meio da roda e tal? Uhum. É parecido com o que a gente vê na Igreja Católica, por exemplo, ou é outra... É diferente? É um pouco diferente. Os orixás, eles têm aquela história que a gente escuta, que os negros fizeram, reutilizaram as imagens da Igreja Católica como os orixás, ela é um pouquinho diferente do que a gente aprende. Na verdade, o que acontecia? A gente, nas religiões de matriz africana, a gente tem os orixás lá e as suas formas e tudo mais, mas eles não têm uma forma fixa, tipo como é Jesus, como é Santa Maria, como é qualquer outro santo da Igreja Católica. A gente coloca eles como se fossem pedras. Como se fossem, não, eles são pedras pra gente. A gente chama que é deitar o santo, a gente escolhe pedras que a gente acha, de alguma maneira, e cada formato tem o significado de um orixá. A origem dos orixás, eles são muito interligados às questões da natureza. Então, por exemplo, a Nanã é uma deusa que é das águas, é a manjá das águas, a Oxum é dos rios, guerra, o santo, o orixá da guerra, Chapanã, ele tá ligado às doenças, ele tem muita ligação. Todos os orixás têm ligações com alguma outra coisa além. Não é só uma pessoa que virou um orixá. Os orixás são mais ligados aos elementos da natureza. E tem os orixás pessoais também? Porque eu ouvi você falando uma coisa, tá ali o seu orixá, tá cuidando de você. É como se tivesse um orixá pessoal também, que cuidasse de cada pessoa? Sim, tem. Quando a gente diz que assim, ó, quando a gente nasce, quando cada pessoa nasce, um orixá escolhe para se ser, vamos dizer assim, protetor dela. Uhum. Geralmente são dois, não é um só. Geralmente são dois. Cabeça e tem o orixá de corpo. O orixá de cabeça, ele é o orixá que ele é o mais protetor de ti, entende? Cabeça você fala tipo mente, né? Isso. Ah, tá. Ele tá muito ligado à tua personalidade, ao teu jeito de pensar e várias coisas. Ele é o orixá assim, que te coordena. Ele é como se fosse teu orientador, assim. Pessoas do orixá, por exemplo, o meu, que é o equivalente ao São Jorge da Igreja Católica, que é o Ogum. Uhum. Eles são orixás que eles são ligados à batalha. Então, dizem que a gente é um pouco esquentado, assim, um pouco nervoso. Uhum. Dizem que a gente é um pouco galinha, pegador. Às vezes a gente é, às vezes não, depende variamente de uma pessoa para outra. E o orixá de corpo é o que seria que te protege nas tuas costas, no teu corpo como um todo. Eles trabalham juntos, como se fossem duas pessoas te cuidando, entende? Quem é teu orixá de corpo não é igual ao horóscopo, porque tu vai lá, faz teu mapa astral, vê a hora que tu nasceu, o lugar que tu nasceu, e aquela coisa toda. E como é que é decidido isso? A gente joga o búzio pra descobrir, por exemplo, se quer descobrir o teu santo de cabeça. Aí tu vai numa mãe de santo, ela vai lá e vai jogar e vai descobrir quem é a tua cabeça e quem é o teu corpo. Não é tipo o horóscopo que tu vai lá e faz mapa astral, entende? Uhum. É um pouco diferente. Eu imagino que só dá pra fazer isso uma vez, né? Não, é que assim, ó, quando tu vai entrar nas religiões de matriz africana, pra te fazer o teu primeiro, que é o trabalho que tu faz pessoal, que a gente chama de chão aqui no Rio Grande do Sul, que tu vai lá, vai botar sangue na cabeça, vai ficar 4 dias deitado lá dentro do terreiro, com a cabeça virada pro quarto de santo. Esse é o primeiro trabalho que tu faz. Uhum. Aí tu tem que fazer uma oferenda pro teu santo. Aí a gente joga várias vezes com várias pessoas diferentes pra ter certeza se é aquele mesmo. Se tu fizer errado pra pessoa e depois reverter tudo. Se tu fizer isso errado, dá uma merda gigantesca e é um trabalho enorme pra te tentar resolver de novo. Por quê? Como assim um trabalho? É que assim, ó, se tu faz, por exemplo, eu sou filha de Ogum. Aí eu fui lá numa pessoa aleatória e ela disse que eu sou filha de Iemanjá, que são coisas completamente diferentes. Daí eu vou lá e faço a minha obrigação, que é o meu primeiro trabalho. Boto sangue pra Iemanjá na minha cabeça, fico 4 dias deitado. Eu fiz completamente errado, porque o meu santo é outro. Então vai dar uma briga gigantesca, vai ser um inferno na minha vida, provavelmente, até eu conseguir descobrir o que foi e consertar esse problema. Porque tu não pode oferecer uma pessoa pro santo errado, entende? E tem quantos? Você saberia dizer ou tem, tipo, uma infinidade? Bah, o orixá tem muitos. É porque, assim, ó, por exemplo, Iemanjá. Tem Iemanjá nova, tem Iemanjá velha. Aí da Iemanjá nova, da Iemanjá velha, tem uma outra dissidência da Iemanjá. De subdivisões ou de variações daquela mesma Iemanjá. Então, assim, não tem como tu decorar todos os santos, é muito difícil. Tu tem que estar muito tempo dentro da religião pra poder pegar isso, entende? Uhum. É, e você comentou que não tem uma escritura, né? Não tem um livro, né? Não, não tem. É tudo só oral mesmo. Essa coisa de os mais velhos explicarem pros mais novos como é que as coisas funcionam. Já aconteceu, ou com você, ou com alguém assim, que de, sei lá, não sei se isso é possível, na verdade, né? Mas de mudar de terreiro e, tipo, vir uma leva de conhecimento que não tinha antes. Tipo, aquele grupo sabe de algumas coisas que o outro grupo não sabe, e vice-versa, assim. Já não, aconteceu? Assim, a gente no Batuque, a gente se dá muito bem entre os terreiros. Não tem aquela coisa de ser um terreiro e ser muito fechado. Cada terreiro tem as suas questões e as suas afirmações e as coisas que pode fazer e que não pode fazer, as suas regras. Mas a gente transita entre os terreiros. E pra ser tipo um pai de santo, uma mãe de santo, assim, precisaria de, sei lá, décadas na religião, né? Dá um bastante trabalho. É que assim, começa você fazendo uma série de trabalhos. Só que isso varia de pessoa pra pessoa. Tem gente que demora muito tempo pra ser pai de santo e gente que não demora tanto assim. Primeiro porque as oferendas, elas são meio caras. Bicho é uma coisa cara, tem coisas que são coisas muito caras, então não é qualquer um que vai fazendo assim, a la louca. E também, tudo que a gente faz da religião, pelo menos a grande maioria das pessoas que eu conheço, a gente faz jogando buzo. Então assim, eu não fiz um trabalho hoje e amanhã eu vou lá fazer outro. Eu vou jogar no buzo pra ver quando é que eu tenho que fazer. Se a gente tem que fazer, se tem que esperar daqui a algum tempo pra poder fazer ou não. É tipo um cooldown, né? De tipo de jogo, assim. É, tipo, eu sou uma que pra fazer qualquer... Até pra soltar um peido, eu jogo búzio, sabe? Então... Vai que solta errado, né, cara? Dá um problema, vixe. É, tipo assim, eu sou assim, ó, neurótica do búzio total, assim. É, eu ia perguntar dos trabalhos, entender um pouco mais como é que funciona. Porque eu lembro até que você tinha falado, até naquele dia que a gente comentou, você tinha falado que, às vezes, quando aparece na TV alguma matéria mais sensacionalista... da região como se fosse algo ruim, diz que, vez por outra, até ilustra assim na reportagem alguns trabalhos que você fala que não tem nada a ver com coisa ruim, uh-huh, às vezes. Que não tem ligação. É, e como é que funciona? É assim? Que acontece, aqueles programas aqueles de pastores que eles falam, ah, bota seu copinho da frente da televisão e tudo mais. Quando eles começam a falar das coisas de que a pessoa foi tocada por um trabalho, coisa parecida, eles botam umas imagens de alguns trabalhos que a gente faz e dizem que são coisas ruins. Nem sempre são. Porque, por exemplo, o que é ruim pra ti pode ser bom pra mim, como pode ser bom pra ti, pode ser ruim pra mim. Depende do ponto de vista, depende de quem faz e como é que tu usa isso, né? Então, assim, nem todo trabalho pode ser algo ruim. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho na frente do cemitério, que é o que geralmente as pessoas acham que é ruim. Nem sempre é. Às vezes pode ser um trabalho pra que aquela pessoa que faleceu, que estava enterrada, morta naquele cemitério, faça uma passagem positiva. Pode ser pra alguma pessoa que tinha alguma ligação com essa pessoa poder se sentir melhor. Pode ser por vários motivos. Nem sempre um trabalho que a gente vê numa rua, ele é algo negativo, assim. Por exemplo, na época do que é Cosme e Damião na Igreja Católica, que no candomblé a gente chama de beije, que são os santos pequenininhos, a gente faz oferenda, que a gente faz mesa, que é cheia de doce para muitas pessoas, uma quantidade exorbitante de comida. Não só na mesa dos beijos, mas como qualquer festa do Batuque, são quantidades exorbitantes de comida. E a gente faz saquinhos, dá para as crianças, quando a gente tem, nessa época dos beijos, a gente coloca doce perto de praça, por causa que é a festa dos beijos. Isso não é uma coisa ruim. Uhum. E eu já vi gente falando de oferenda que fizeram perto de praça, as coisas assim, que era uma coisa ruim, que era Batuque. Só que não era uma coisa boa, era só uma oferenda. Era uma coisa muito simples, inclusive. E esses que tem doce, comida? Se aparece um transeunte passa e come, dá algum problema pra oferenda? O que que acontece? Então, é assim, ó. Vamos usar a lógica nossa, das pessoas da Terra. É. Se eu pego uma coisa tua e como, se eu te pedir autorização, é uma coisa errada, né? Sim. Então, é a mesma coisa, é quase a mesma coisa isso. Tipo, eu ofereci aquilo pra um orixá. deixar, aquilo não é mais meu, aquilo não é de um transeunte. Não vai ser uma coisa que ele vai comer aquilo e vai morrer, meu Deus, que horror. Ele vai comer, vai seguir a vida dele, provavelmente, porque isso varia muito, assim. O que, que eu acredito, assim, depois que eu ofertei pro orixá, aquela coisa vai ficar ali, né? Porque ele não é uma forma física que come aquilo, é uma forma mais espiritual. Não é ruim uma pessoa comer aquilo, só que com todo o seu respeito, entende? É tipo, já me perguntaram esses dias se tava andando na rua e pisou numa macumba, se dava uma coisa de ruim. Todo mundo fala, né? É. Eu digo, olha, se tu não chutar desrespeitosamente a coisa, eu acho que não dá problema nenhum, acho que tem que dizer desculpa, como faria com qualquer pessoa, se pisasse no pé de uma pessoa, por exemplo, né? Tu vai pedir desculpa, tu não vai sair chutando o pé da pessoa no meio da rua. Sim. Então pede desculpa e segue teu caminho, que não vai te acontecer nada. É basicamente isso. Então, é uma... se tipo, a pessoa vê aquilo e de forma debochada fala, ah, vou comer mesmo, tô nem aí, sabe? Então, pra essa pessoa pode acontecer alguma coisa ruim. Provavelmente. É que eu nunca fiz uma pesquisa de campo pra saber, entende? Né? Morador de rua, come isso aqui só pra mim ver o que vai acontecer com você, não. Acho que seria meio estranho também se alguém fizesse isso. Ficar perseguindo moradores de rua que comem coisas. É, né? Deve fazer um reality show, né, com isso. Vida pro Discovery Channel. E uma coisa lá que até que você tinha colocado no... Falei na página do BuzzFeed, né, que o pessoal sugeriu perguntas. Sim. Eu vi que teve algumas pessoas que tocou no assunto do sacrifício de animais, né? Uhum. Isso realmente acontece? E se acontece, como é que funciona também isso? Isso tudo é envolvendo os trabalhos, né? Sim, sim. A gente sacrifica animais, é normal, assim, é bem comum. Só que o sacrifício de animais, ele não acontece só por ser um sacrifício, entende? Uma coisa que... Eu vou lá, vou matar uma galinha, um galo, vou usar o sangue dele pra fazer o meu trabalho e vou jogar ele fora. Geralmente, na maioria das vezes, quando a gente mata uma galinha, um galo, ele acaba virando comida pras próprias pessoas, pra própria pessoa que fez o trabalho, ou também pras pessoas do terreiro. Então, tipo, por exemplo, como eu te falei, quando tem festa de batuque. Festa de batuque é uma quantidade exorbitante de comida. Quando a gente diz uma quantidade exorbitante, absurda de comida, é uma quantidade exorbitante, absurda de comida. Como se não houvesse amanhã, ainda levam comida pra casa. Então, por exemplo... Eu fiz o meu trabalho lá pra iniciação. Aí eu preciso ter 5 galinhas. 5 galinhas, 3 galos e não sei mais o quê. Aí eu vou lá, vou matar aquelas galinhas, vou usar o sangue daquelas galinhas. E depois dessas galinhas vão virar um churrasco, que vão ser assadas lá e eu vou comer junto com outras pessoas. Eu achava que colocava no próprio trabalho lá a galinha morta, alguma coisa do tipo. É que assim, depende muito. Quando o santo pede que aquilo seja uma oferenda que a galinha vá junto, ela vai. Mas é bem menos comum do que parece, entende? Uhum. É bem menos comum. Agora que eu tô... Agora lendo a pergunta, né, que eu tinha anotado aqui, uhum. Acho que também o que pesa um pouco é a palavra sacrifício, né, cara? É. Porque é uma oferenda, né? É, isso mesmo. Se você vai no restaurante, você não fala que lá vai rolar um sacrifício de uma galinha, né? Pois ou pelo, ou no restaurante não, né? No açougue, né? Você não fala, né? Não, aqui uhum. tá rolando sacrifício de animais, né? Ah, me vê um... Acho que é essa palavra que pesa um pouco. Me vê um sacrifício de colchão mole, a gente não faz isso. É. A gente, às vezes, pensa dessa forma negativa. É a mesma coisa que você vai lá e todo ano come um peru no Natal, que no Ano Novo não pode comer, né? No Ano Novo você come um porco ou um peixe. É a mesma coisa. Sim. Sacrifica um animal para a sua refeição, o seu ritual, que você faz todos os anos. Acho diferente. Que o grande problema realmente é a impressão que dá que é a popularidade, né, de cada religião, né? Porque eu converso com algumas pessoas e comento. Cara, se o cristianismo, ou até especificamente a religião católica, assim, não fosse popular, uhum. se fosse, sei lá, digamos que 5% da população fosse católica, eu acho que para as outras pessoas seria muito estranho ver um crucifixo com um cara todo ensanguentado, sabe? Pregado na uhum. cruz. Só que pra gente, assim, que é tão normal, né, desde criança ver isso, eu me lembro ainda de quando criança, as primeiras vezes que eu vi já com consciência, de eu achar isso uma coisa assustadora. Uhum. Mas por algum motivo, todos os adultos em minha volta não achavam isso assustador, né. Não, é muito estranho, cara. Eu sou professora, né, e eu trabalho em 2 instituições que são católicas. E às vezes as crianças têm aula de religião, eu assisto alguma coisa, uma cerimônia que as crianças fazem. Aí eu tava numa aula com as crianças menores e a professora tava contando umas histórias bíblicas. E eu tava prestando atenção, assim, olhando, meio viajando. E eu comecei a me ligar que as histórias católicas, elas têm uma crueldade, se for pra pensar. Que, tipo, ou é o pai que matou o filho, o outro irmão. É, sei lá, Deus, porque ele tava de mau humor, afogou todo mundo. E só deixou uma família e um monte de animais dentro de uma arca. No meio do nada durante dias. É, fala até que parece que tem. Na Bíblia tem 2 deuses, né? Tem o Deus do Velho Testamento e o do Novo, uhum. né? Parece que são quase personalidades diferentes, né? Sim. Ligando um pouco com isso, teve, assim, até mais recentemente, né, mas, na verdade, isso tá o tempo todo acontecendo, essas notícias que a gente vê por aí, que é dos ataques, né, cara. Mais recentemente teve aquele, a galera lá dos... que era tipo uns traficantes que diziam ser cristãos, né, que estavam atacando o pessoal, né. Uhum. Aqui no Sul a gente tava fazendo uma marcha do povo de religião, que a gente chama de povo de religião, né, a gente não fala os batuqueiros, aqui a gente fala o povo da religião. Uhum. Mas por quê? Só fazendo parênteses, por que que é... Então, eu acho que existe um certo receio das pessoas, essa é uma opinião minha, assim. E a pessoa perguntar, já aconteceu, é muito comum, assim. A gente se reconhece, assim, na rua, vamos dizer assim, quando a gente é de religião. As pessoas usam esse termo, né? Uhum. Já aconteceu uma vez, eu tava num bar, tava pegando uma cerveja num bar conhecido, daí estavam uns amigos meus lá de fora, e um cara tava conversando com uma amiga minha, entrou e foi falar comigo. Ele começou a bater papo comigo e tal, daqui a pouco ele me olhou e disse assim, tu é de religião? Aí eu fiquei parada olhando pra cara dele, pensando assim, meu, você é de batuque? Ele, tu é de batuque, então. Daí ele, sim. Daí eu fiquei pensando, por que que a gente não fala batuque, né? Aham. Uhum. Porque a gente tem esse receio de falar o que que é, né? Aham. Uhum. Mas é religião. Isso vem das próprias pessoas que são de batuque, né? Porque se as pessoas são de fora, que não são de batuque, elas falam assim, tu é batuqueira, tu é macumbeira, tu é não sei o quê. Quando as pessoas são da religião, elas não falam assim, ai, não te perguntam se tu é batuqueiro com a mesma naturalidade que... Uhum. Mas as pessoas te perguntam, as pessoas que não são, né? Mas é compreensível também, né? Tipo, né, não dá pra ser ingênuo também achar que, sei lá, todo mundo, sei lá, se fazer uma pergunta dessa, digamos que você pergunta lá, você é macumbeira e a pessoa não é, tem grande chance de a pessoa levar a mão essa pergunta. Sim, sim. Então, na dúvida, às vezes acha melhor falar dessa forma, né? É que pra mim é muito... Eu até comentei uma vez com uma amiga minha que eu acho que isso dá um estudo antropológico muito doido, porque... Por que que a gente que é do batuque pergunta se a pessoa que é do batuque é do batuque, não pergunta se a pessoa é do batuque? A gente pergunta se a pessoa é da religião, como se fosse uma coisa aleatória, sabe? Ou não pergunta que religião a pessoa é, pergunta se é da religião, então tá sendo muito específico do que tu tá falando, né? Né? Não, se fizesse essa pergunta pra mim, se alguém desconfiasse, né, de, sei lá, que fosse batuqueiro e perguntasse isso pra mim, eu nem entendi o que a pessoa tá querendo falar. Pois é, então... Aí quando a outra pessoa notasse que eu tava confuso, aí ia notar que, ah, não, ele não é, beleza. Sim, mas é uma coisa que eu fico meio assim, eu acho que as pessoas não falam muito por causa desse receio e tudo mais, não só por causa das perseguições, né, mas também porque as pessoas têm um certo receio, eu acho bem estranho, mas... Eu não vou ficar obrigando as pessoas a sair falando pela roupa porque elas não estão afim, né? Mas eu, particularmente, acho muito estranho. Mas, voltando. Uhum. Há pouco tempo teve uma marcha falando sobre africanos, povos de terreiro, defendendo essa questão que estavam atacando os terreiros. O que estava acontecendo? Até onde vem o meu conhecimento, que também é o que as pessoas conhecem, assim. Estava tendo muita perseguição da questão dos evangélicos em cima dos terreiros da periferia. Porque a maioria dos terreiros, agora... tá ficando um pouco mais underground, o pessoal hipster tá gostando dessa coisa do batuque, tá aparecendo mais terreiros na cidade. Mas o normal dos terreiros é ser na periferia, na casa das próprias pessoas, não é uma outra casa que a pessoa tem. Geralmente a pessoa que é dona do terreiro, ela mora no mesmo lugar que o terreiro. Então, tipo, antigamente, era muito comum os traficantes, as pessoas do morro serem da religião também. Até hoje é. Mas também agora tá tendo toda uma troca, vamos dizer assim, que tá tendo muita igreja evangélica em cima do morro, assim. É muito comum. Então, o que tava acontecendo? Essa perseguição que a igreja evangélica criou tava se disseminando entre as pessoas, tava se disseminando também no tráfico. Então, o que tava acontecendo? Até poderia existir traficantes que não tinham problema nenhum com a religião, né? Mas, porém, entretanto, tinha outras pessoas do morro que tinham problema com a religião. Então, como... Daí, com essa coisa do... Tu fica falando que é do mal, que é ruim, que vai fazer mal, não sei o quê... A pessoa acha que entra numa pira muito louca e resolve que aquilo tem que se acabar. Uhum. Então existe esse desrespeito muito desnecessário. E eu acho que também tem a ver com a falta de conhecimento, né? Porque as pessoas... É, com certeza. Existe uma falta de conhecimento muito grande. Eu tenho amigas que não são do batuque, mas que me fazem perguntas assim, que pra elas, na cabeça delas é uma coisa e quando eu explico pra elas é outra, né? Tipo, eu tenho uma amiga que ela fala assim pra mim, ah, eu queria muito saber quem era o meu santo e tal, queria jogar. Aí eu olhei pra ela assim, disse, amiga, olha só, jogar búzios não te faz ser uma pessoa da religião pro resto da tua vida. Tu vai fazer uma coisa normal, como ter na igreja tomar uma hoxa. Tu não precisa ir pra igreja pra sempre, depois tu tomar uma hoxa. Tanto que até ouvi uma história de um conhecido meu daqui. Ele falou assim, ai, no terreiro da minha avó, por exemplo, quando a gente fazia trabalho pra várias pessoas ao mesmo tempo, que é obrigação que a gente faz todo ano, que tinha muita comida, a gente fazia o quê? A gente convidava a comunidade e tinha até pula-pula pras crianças. Então, tipo, as pessoas tinham um pouco mais de contato. E as pessoas podiam ir vir. Ninguém era. Tem muita gente que nunca se interessou em ser da religião. Fazer trabalho mais frequenta. Agora todo mundo passa e vai embora. Uhum. É super comum. Claro, tem lugares, agora, com essa questão que tá acontecendo, tem muitos lugares que estão segurando um pouco mais as pessoas irem, né? Porque tu não sabe o que, que tá entrando na tua casa, né? É, ainda mais que você comentou, né, que é a casa das pessoas. Tá se tornando uma coisa meio perigosa, isso é uma coisa muito aberta, assim. Mas alguns lugares ainda é uma coisa muito aberta, porque tu conhece as pessoas da tua volta, tu conhece as pessoas da comunidade. Mas vai ter casos, sim, que talvez recusem atender uma pessoa, de deixar uma pessoa entrar por essa questão, assim. Do perigo, né? Que agora isso tá ficando muito latente, então pra gente tá muito perigoso deixar qualquer pessoa entrar, né? Eu ia até perguntar se você já passou por alguma situação de você ficar com medo, sei lá, de repente escutou algum comentário meio violento sobre o assunto e as pessoas em volta não sabiam que você era da religião. Você era da religião, aí, ó. Uhum. É. Você chegou a ficar com medo numa situação dessas ou você nunca passou por isso? Ah, em uma situação de risco, assim... Nunca me aconteceu assim diretamente, né? Você é de Porto Alegre, né? Que você tinha comentado? Sim. Você disse que aí também, de qualquer forma, é um pouco mais tranquilo, né? É, porque aqui é bem comum, assim. Apesar de ser uma cidade que as pessoas de fora veem como uma cidade alemã, italiana, uhum. Que não existe pessoas pretas, por exemplo. Aqui existem pessoas pretas e a gente não anda vestido de gaúcho de prenda o dia inteiro. Não, uhum. Isso não é assim, tá, gente? Se vocês veem propagandas do governo do estado que aqui é assim, a gente não é assim. Não. A gente é bem diferente. Mas aqui, por incrível que pareça, as religiões na matriz africana, elas são bem grandes, assim. Tem bastante gente que frequenta. É bem comum, assim, tu conhecer pessoas que sejam das religiões de matriz africana aqui no sul. Tem muita casa, assim, principalmente na periferia. Na periferia, tu pode ver, tipo, numa quadra, tu pode ver duas, três casas se bobear. Ah, tá. Dependendo do lugar da periferia que você tá. É bem comum, assim. Tanto que a gente tem no centro de Porto Alegre, no mercado público de Porto Alegre, a gente tem uma referência ao Bará, que é um dos orixás, que fica bem no centro do mercado público, que é uma região central da cidade, que todo mundo passa por aquele lugar, e todo ano tem coisa da religião de matriz africana no dia do Bará, que o pessoal vai pra lá, tem caiata de São Jorge, no dia de São Jorge, as pessoas estão teoricamente acostumadas. E isso te dá uma segurança, né? Ah, sim e não, né? A gente nunca sabe porque a gente vai encontrar. Uhum. Assim, agora tá virando uma coisa mais que todo mundo quer conhecer. Que é aquela coisa que eu tô falando, né? Tá virando hipster. Uhum. Que é, até li uma matéria, esses dias eu posso te passar depois pra te botar no link. Uhum. As novas pessoas das religiões de matriz africana. Que, por exemplo, há um tempo atrás eu recebi uma foto, posso te mandar também. Uhum. Que era de uma cestinha do Cosme e Damião. Quando a gente faz a cesta do Cosme e Damião, a gente bota a bala, pirulito, Maria Mole, a gente bota qualquer coisa super doce que as crianças vão gostar. Aí eu descobri uma foto, união dos beijos, que era fit. Tinha bala de alga, potinha assim, óleo. É, né? Umas coisas assim, eu já achei aquilo um absurdo. E eu comentei com umas amigas minhas, aí agora só falta inventar macumba vegana, né? Dito e feito. Depois eu recebi um texto que uma amiga me mandou, que tinha as pessoas praticando a religião, fazendo oferendas que a gente faz com o sacrifício de animais, com plantas, ervas e outras coisas. Então, tipo, era uma questão vegana da macumba. Então, tipo, já tá começando a ficar um troço meio fora do normal, assim. Uhum. Já aconteceu de eu ouvir pessoas falando muita coisa, assim, tipo, e falando, sei lá, coisas absurdas sobre a religião, como se fosse uma pessoa que conhecesse, e realmente eu não conhecia. E as pessoas não sabiam que eu era no ambiente. E eu respondi pra pessoa dizendo, não, querido, tá errado. Não funciona assim. Uhum. Ah, mas é isso e aquilo, querido. Não, querido, não é assim esse batuqueiro. Aí as pessoas, às vezes, têm até medo. Aqui existe mais um medo do batuqueiro do que uma repressão. Ah, é? Quando tu fala que é macumbeira, as pessoas ficam assustadas, assim. De tipo, ai, meu Deus, ela vai me ferrar agora porque eu falei tal coisa pra ela, sabe? É feiticeira do mal. Aqui é assim a coisa. Uhum. Quando tu fala que é macumbeira, assim. Uhum. Agora, você tinha falado de um negócio, agora eu fiquei pensando que também deve dar um embate meio complicado, que é com a galera vegana. Isso já rolou, assim, de alguma coisa mais séria? Porque, cara, eu acho que de certa forma é até mais complicado, porque, por um lado, é, tipo, eu não sou vegano nem nada, mas de uns tempos pra cá eu comecei a respeitar mais essa galera, sabe? Uhum. Assim, não o pessoal extremista que também aí não rola, né? Mas sim. Eu comecei a respeitar um pouco mais porque eu vi que, sei lá, tem... Principalmente no falando não da religião, mas do mercado uhum. mesmo, você vê que tem muito abuso e tal, sim. né? Do mercado de carne e tal, você vê que realmente a coisa é exagerada, né? Então eu passei a entender um pouco mais o lado deles, né? Uhum. Mas aí quando vai um embate desse num vegano falando em relação, sei lá, às galinhas mesmo que você comentou e tudo, uhum. Que aí, tipo, você tá na sua razão do seu lado, mas os caras estão na razão do lado deles, assim. Já chegou a rolar alguma coisa meio estressante com algum terreiro, alguma coisa desse tipo? Olha, eu não conheço casos, assim, de ter rolado alguma coisa. É um negócio mais recente isso também, né? Mas eu acho que eventualmente vai acontecer alguma coisa. Sim, assim. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela é batuqueira e ela é vegetariana. Ah, é? E como é que rola isso? Não, ela faz todos os trabalhos porque ela... Eu perguntei isso pra ela até esses dias. Uma coisa que eu tinha combinado de gravar, eu me lembrei dela, eu fui atrasar ela perguntar como é que funciona isso pra ela, né? Uhum. Ela disse, no terreiro que ela frequenta, ela tem duas questões pra quem é vegetariano e trabalha com a questão das religiões, né? Tem gente que faz sacrifício pessoal, em compensação do que seria o animal, tipo raspar a cabeça, umas coisas assim. Ah, tá. Eu achei que era algum tipo de mutilação, alguma coisa assim. Não, acho que não. Foi o que ela me contou. Uhum. Só que o pessoal é tipo fazer tantos dias de jejum, umas coisas assim. Ah, tá. E tem as pessoas que fazem os trabalhos mesmo assim. No caso, ela faz os trabalhos com o animal. Porque ela entende que assim, ó, é uma coisa pra orixá. O tipo de sacrifício que a gente faz não é um sacrifício que o bicho sofre, fica lá se afogando numa espuma. Faço o sacrifício quando tem que ser feito. Quando ele é pedido pelo orixá, eu faço. Mas eu não como. É uma parada que tá acima dela, né? Das convicções dela. Sim. A não ser que seja um caso que o orixá diz, tu tem que comer também, daí eu como. Mas ela se é além da minha escolha política de não comer carne. Entendi. Ela consegue estar nos dois espaços ao mesmo tempo. É, isso me lembra um pouco na época que eu tinha um amigo que ele era mormon, né? E eu não sei se isso é das convicções da não é dos dogmas, da religião nem nada, ou se era só do grupo dele, assim, que tinha um lance que era muito mais restrito, por exemplo, a nudez, né? O cara não pode ver uma revista com a mulher pelada, não pode ver um filme, não pode ver nada, sabe? Se acontece, tem que acelerar. Aí eu perguntei pra ele como é que funcionava, porque na religião dele tinha vários médicos e coisas do tipo. Ele falava que só nesses casos, quando é uma coisa totalmente profissional, aí eles não teriam tanto problema, né? Sim. Que seria mais ou menos o inverso disso que você falou. Uhum. Né? Você falou que no caso, aí a religião vai acima da convicção da garota. Sim, né? Sim. É, caso, por exemplo, como eu te falei, tipo, alguns terreiros, eles têm umas restrições, né? Tipo, no meu terreiro, a única restrição que a gente tem, que é um acordo nosso de não fazer, é comer arroz com galinha. A gente não come arroz com galinha. Mas tem algum motivo? Tem, porque o arroz com galinha, ele é uma comida que a gente faz quando uma pessoa morre. Ah. Então a gente prefere não comer. Tipo, se eu for na tua casa e tu me oferecer arroz com galinha, eu não vou te dizer, eu não como arroz com galinha. Eu vou comer, provavelmente eu coma. Mas eu vou deixar alguma coisa no prato ou eu vou comer muito pouco. Ah, tá. A gente normalmente não come. Tem um jeito de tu cozinhar o arroz com galinha, tipo, se cozinhar o frango separado do arroz e juntar os dois depois, tudo bem. Mas se tu cozinhar os dois juntos, eu já não como, entende? Ah, tá. Mas, tipo, tem terreiro que tem gente que não. Que dependendo do orixá que você tá seguindo, tem gente que não pode comer certas coisas. Por exemplo, o pessoal que segue orixás que são ligados à água, ao mar, não come frutos do mar. Orixá que come não sei o quê, a pessoa não come, por exemplo, amendoim por causa do orixá lá que é dele. Depende do terreiro, assim. O nosso só tem essa restrição e também a restrição da bebida. A gente não bebe antes de jogar búzio. Uhum. Tipo, não pode beber 24 horas antes. Ou se vai num batuque. A gente não bebe 24 horas antes do batuque. Não, não bebe nada? Nada de álcool. Ah, nada de álcool. Nada de álcool. Mas tem terreiros que, se tu bebeu uma cerveja às 6 e foi no batuque às 8, não tem problema. O nosso, a gente não faz isso. Ah, é mais as regras do grupo mesmo. É, varia de grupo pra grupo, sim. Varia muito de terreiro pra terreiro. Beleza, acho que a gente conseguiu abranger tudo aqui bem. Uhum. Você quer fazer algum comentário? Eu acho que convido as pessoas a procurar e conhecer, né? Acho que quanto mais a gente conhece sobre alguma coisa que a gente acha muito misterioso, é perguntar, assim. A gente não se ofende em responder pergunta. Uhum. Pergunte mesmo, não vai fazer mal. Não precisa ficar preocupado, que a gente não vai ficar ofendido extremamente querer ferrar com a sua vida. Não se preocupe. A gente é de boas também. É, mas eu lembro que eu vi lá o showzinho lá que você fez lá do Pretagol lá, que você falou que se não curtisse a página, você ia colocar o nome na macumba lá. A gente ameaça às vezes, isso é verdade. É, né? Tem que aproveitar a fama, né, pra alguma coisa, né? Claro. Não, mas eu gosto de usar a frase de uma amiga minha que ela diz assim, macumbeiro é um povo que não se estressa, apenas anota nomes. É uma ótima frase, cara. A gente só anota nomes, a gente não se estressa com ninguém. Mas é isso, acho que as pessoas têm que conhecer mesmo, né? Se abrir um pouco mais os olhos pra conhecer as pessoas. Procure ler, procure perguntar, a gente não se ofende. É bem de boa. Tranquilo. Acho que ficou bem legal. Ai, pessoas, curtam a página do Grupo Pretagô. Se eu vou botar o nome de vocês na Macumba. Ah! O que é o Pretagô? Quer falar um pouquinho? Posso falar. É um grupo de teatro que é formado majoritariamente por atores negros. E a grande maioria do elenco do grupo, quanto na parte de produção, como atuação, são mulheres. Então a gente tá falando aí de jovens atores negros, jovens negros vivos, que estão aí fazendo teatro e vivendo de cultura. Tentando, né, viver de cultura, que de viver disso a gente não tá conseguindo ainda. Uhum. Porque como podcast não dá dinheiro, teatro também não dá dinheiro. Peraí, tem que fazer podcast no teatro agora. Ó, verdade. Pior que tem uma galera fazendo isso, hein, agora que eu tô aqui. É? Tem uma galera que tá começando a fazer os podcasts no teatro. Ah, ó. Peraí. Vou dar curso, então, pra galera dos podcasts. Uhum. Mas curtam a página, conheçam um grupo, como eu tava falando, né, um grupo de atores negros que a gente tá aí. Agora a gente tá construindo o nosso terceiro espetáculo. E estamos tocando a ficha aí pra tentar conseguir ser feliz, ganhar um salário fazendo teatro. Acho que é isso. Beleza. É isso mesmo. Tranquilo, valeu mesmo aí pela participação. Vamos ver agora quando que esse podcast vai ao ar, né? Uhum. É o próximo desafio agora. Ah, gente, tá. Olha, não sendo em novembro, se não for em novembro vai ser até legal. Não vai ser. E vai ser algum podcast que não vai fazer especial da Consciência Negra de novo, né? Vou fazer especial da Consciência Negra em outros meses que não seja só novembro também, é legal? Verdade, verdade. Ok, essa semana mesmo eu já escutei o comentário. É, não sei por que não tem o dia do branco. Ah, sempre tem. Isso é, aí, né? Assim, ó. A gente escuta, revira os olhos e respira fundo. É, a gente é um povo muito oprimido, tá? Sem respeito, por favor. Santa Mari, paro. E faço tempo no ponto, porque o tiozinho faz conta. Eu pego o cigarro solto e dou um estrago. Claro que hoje carona. Será que tem condições? Porque tô sem condições e perder situações. Daquelas sem os tostões, cê tá ligado? Eu tô ligado no quê? Se eu só te vejo na praça, o violão doidão e uma pá de fumaça. Se quer pagar de falido, que tá todo fudido. Se passar fiscal aqui, é tu que pode comigo. Então firmeza, piloto, vai nessa, eu tô torto. É bom de direção, mas pensamento é escroto. Bagulho é louco, e de pouco acontece. Tem gente que te vê, mas nem te conhece. Não é saber julgar. Tem que colar, tem que ser. Mas se misturar, aí vai ver que é nós. Do rap é voz, do reggae é voz. E samba vai entender de nós. É só falar de nós, porque você e nós me anda. Eu só queria saber. Mania é essa, toda mão que tu me vê, cresce os olhos e já começa a dizer. Vem pra polícia passar aí e ver. Catar esse neguinho de meia hora pra bater. Bibi, é isso que tu não aguenta. Alguns passa aqui buzina, outros para e cumprimenta também. Dou maior valor pra qualquer um, pra chazinha, pros careta e pros mano que vai a bum. Não importa a idade, o sotaque é cidade. Se é preto ou branco, se tem ou não tatuagem. Ah, se toda empresa fosse assim, me aceitasse como eu fosse, não reparasse em mim. Repararam, mas e quem me julgaram? Mas só me enrolaram e nunca me chamaram. Igual você, gosta de julgar aparência. Nem parou pra conversar, não teve essa competência. Mas tu mudou, pensei por quê? Será que foi aquelas fitas que eu fiz de TV? Pra tu ver, você se assustou, né? O som até gostou, né? Aquele apelido do Zé e a porra do CD que é. Pois é. É 5 conto, não é saber julgar. Tem que colar, tem que ser. Mas se misturar, aí vai ver que é nós. Do rap é voz, do reggae é voz. E samba vai entender de nós. Você falar de nós, porque você e nós nem anda. Empresários perdem milhões, pobres acham, devolvem. Barões matam nações que se refazem, se movem. Manipulam informações. Podem, grandes populações que não se envolvem. Trancados em mansões, é, eles podem. Seguro das mansões, alright? No problem. Epidemias, liquidações, dormem. Pessoas simples nos barracões, orem. calam manifestações. Aí olhem por cifras com vidas tão estranhas que joguem atrás de notícias compradas, se escondem sem dó, tiram comida de outro homem. Artistas fazem rir, presidentes fazem chorar, tiros são barulhentos, mas não impede de escutar o canto dos que luta pelo povo sempre vivo. Gente louca faz música, gente séria explosiva. Nessa vez julgar, tem que colar, tem que ser. Pra se misturar, aí vai ver que é nós. O rap é voz, o rap é voz. O samba vai entender de nós. Só falar de nós, porque você e nós andar. Este podcast foi editado por mim, Diego Maciel. Imagem no post por Lumi. E se você gosta do nosso trabalho aqui no Gaveta Estática, considere fazer uma doação lá no patreon.com/gaveteiro. Qualquer um dólar que você puder doar vai ajudar bastante a gente mesmo. Muito obrigado pela audiência, a gente se vê no próximo podcast. Falou!